Soldado do crime, ao som da automática, a humildade não vale nada se não for colocada em prática. Se liga na fita, guarde na memória. Se falhar na pista, mano, é curta trajetória. Em memória pra quem teve curta trajetória, estrada da dor, corrida sem glória. Todo mundo quer, todo mundo corre atrás. Adivinha o que é, e nunca é demais. Menino quer dinheiro, fama e poder. Se espelhar no crime, começa a se envolver. Humildade ou maldade, pique terrorista. Junto com a função, é só loucão na pista. Agora você pode ter tudo o que quiser: fama, dinheiro, droga e mulher. Vinho importado, uísque, champanhe. Mas no final quem sofre é coração de mãe. Escravo da moda, Nike, Ciclone, vagabundo. Tem dinheiro, paga tudo que consome. 12, 1, 5, 7, só mais um que soma. Tem moto nervosa, equipa a goma. Som, DVD, TV, tela plana. Tudo tá bom, quanto se tem grana. Mas o que é bom, sempre dura pouco. Sangue, tiro, na cena do louco. Choro, velório, alma destruída. Não tem como pagar o valor de sua vida. Ha, sim, chegou sua vez. Só vai pagar pelas maldades que fez. O diabo age na pura calma. Te dá tudo o que quiser, depois rouba sua alma. Não se contenta com as notas de 100. É bom se ligar, quem muito quer, nada tem. Então quem é quem? Me mostra sua cara. Carro sem freio, acelere e nunca para. Quando para é fatal, mas não me leve a mal. Deitado numa cela ou em coma no hospital. Bandidão bate no peito, quer fazer história. Queimou o seu filme, curta a trajetória. Ser humilde na quebrada, acima de tudo. Vizinhança ganha prêmio, no cinema mudo. É realidade, não é ficção. Pra quem vive no perreio tem que ter disposição. Firme, forte, ou fé em Deus. E ele me ilumine, e os caminhos teus. Que o futuro do menino é ser um bom rapaz. Que a favela em geral possa encontrar a paz. Que a trilha dos guerreiros seja de vitória, e não simplesmente uma curta trajetória. Soldado do crime, ao som da automática. A humildade não vale nada se não for. Trajetória no crime, nas drogas. Não diz que muito cedo perde a vida. É moda saber que truta meu, truta seu. Infelizmente estão se afundando, agindo inconsciente. Pensando que tá bom, na ilusão do cão. Que te dá com uma mão e tira com as duas mãos. Eu fico aqui pensando como pode ser assim. Quantos reféns do crime antecipe o próprio fim. É triste, é lamentável, mas o que eu vou fazer? Mas a sua caminhada quem escolhe é você. Por mim prefiro a paz sem o crime, sem as drogas. E não simplesmente uma curta trajetória. Soldado do crime, ao som da automática. A humildade.